2 Salvador 1649 da Gol, estabilizado e ALS cabeceira 10, bom dia. 1649, bom dia, ajuste no 0 no 6, continue a aproximação, guardando pista livre. Guarda pista livre. Cargo 6570, solo Salvador. Apresentação Recife 3. Sim, chegou de cópia, cargo 6570, informação em curso hotel. Temos ao hotel, na escuta, já está, a gente já está com a frente pronta, já tem chegado. Gente. 353, 5853, é a primária. A segunda. 353, ok, 8 metros. Salvador, TAM 3890. 3890, bom dia, contato radar, saída PUCA, subo 330. PUCA, 330, TAM 3890, bom dia. Cargo 6570, pronto cópia. Positivo, professor. Passa cargo 6570, Salvador Recife, autorizado em voo 350. Decola da pista no 0, primeira curva esquerda, terceira saída Pucajamo, Caju, onde intercepta a rota Upzulu 17. 5031, eu transpondo o controle, opera em 120, decimal 8, passa cargo 6570. Torre Salvador, azul 2775, bom dia. Azul 2775, bom dia, ajuste no 0 no 6, continue a aproximação, guardando autorização de pouso. 72775. Solo 208, controle de saída. Pode confirmar o transponder, por favor? A rota para o Zulu no 7 e o transponder 5031. Rota na Zulu 17. Está cargo 6570, procedimento correto, 4-3, reposta fundo pronto para pushback e saneamento. Camará fundo pronto para pushback e saneamento. Rio 5913, autorizado de táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Índia. No ponto de espera, 2-2-95, o último entrou no 0 no 6. Azul 2775, cheque o trem, pouso autorizado, pistão 0, vento 090 graus, 8 nós. Ok, o 75 está com trem baixado e travado, ciente, autorizado para o pouso. Solo Salvador, alguma previsão para o Alfa e Yankee Yankee? Alfa e Yankee, o Patrício encontrou lotado, tem prioridade porque é reboque, vai ter que aguardar um pouquinho. Eu vou consultar aqui e informo dentro de alguns minutos. Ok, sim. Habita cargo 6570 ao sol. Escuta, prossiga. Tem estimado pro pushback? Mais um minuto. Gente. Alfa Yankee Yankee ao solo. Alfa Yankee Yankee na escuta. Estimado aí para iniciar o pushback, a princípio, é uma previsão, pode ser alterado, de 5 a 6 minutos. Ok, sim, 5 a 6 minutos. O número 49 está aqui via Alfa Juliette, 05 ao portão. Alfa Juliette para 05, bora 649. Chame Centro Recife, 1251, alterna 3325. 3325, Salvador, bom dia, Mike, e Juliette. Mike, X-Ray Juliette, prossiga. Mike, X-Ray Juliette, está aqui na remota do Pátio 1, posição 12. Solicito autorização para rebocar a aeronave para o Pátio 1, posição 10. A intenção é remota 1-2 para o gate 1-0. Positivo. Gente, agilizando o máximo possível, reporte no portão 1-0, Mike, X-Ray Juliette. Portão no zero, grato. Próximo para o prato, para o pushback, o ato da casa mesmo. 1-0-0-0, direita 1-2-1, decimal 1. Direita 1-2-1, 1-2-7-7-5. 9-0. Solo Salvador, Alfa Yankee Yankee, nós ficando, vamos sair daqui em parte 3 vezes. Cancela o reboque da aeronave. Gente, reboque cancelado, Alfa Yankee Yankee. 2-3-5-3-2-9-0. Solo Salvador, bom dia, 2775 da Azul, ataque 3 Alfa. 2775 da Azul. Táxi via Alfa, mantém a posição antes daquilo. Via Alfa, mantém a posição antes daquilo, 2775. Azul 2775, ingressa via aquilo para o Pátio 3, atentando o pushback do Boeing da APSA. Sua posição prevista é a 2 Lima. Visual com APSA, previsto 2 Lima, 2775. O 5973 decolado aos 02. Confirme, por gentileza, as condições meteorológicas no setor. Olha, aqui estão os visuais. Estamos cruzando aqui 1.300 pés. Gente, o 5973 transfere o controle 120.8. Boa viagem para o regresso. 1208, bom trabalho a todos. Muito obrigado. Controle Salvador, bom dia, Rio 5970, sua escuta. Rio 5973, bom dia, contato do radar, sai da FUCA, subo 330. Sai da FUCA 330, Rio 5973. Praia Tango Delta, livre acionar e apostar. Guardião 06. Vento os pés. Sente o vento de 090 graus, medusa de nós, altímetro 096, com proa sul. Reporte para o solo, Guardião 06. 5973, está recebendo algum desvio? Afirmativo, pegando um desvio para evitar formação. Volto para o táxi de a bordo, 13 autonomia, Oceana Salvador, volta. 570, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0 via Indy, no ponto de espera do 802, decimal 95, altímetro no 0, 1, 6. 0, 1, 6, Apenas confirma os dados do táxi novamente, 6570 da APTA. Apenas confirma os dados do táxi, POB, autonomia alternativa. Estamos a bordo, autonomia de 2 horas e 50 minutos. 6 horas, na verdade. 6 horas e alterna Salvador. Confirmando então, Salvador, 3 horas e de autonomia 03 no POB. Gente na Índia, 202.95. Comprou a do litoral, guardando preferência, guardião 06. Guardião 06, aciona 197, 196, transfere o controle 1208. Acionado 197, 196, transfere para o controle, Guardião. Controle de Salvador, muito bom dia, é o Guardião 06. Guardião 06, reporte na final para Ondina, 500 pés, ajuste 1906. 1-0-1-6, 500 pés, reportará na final para Ondina, o Guardião. Acha cargo mês 570 ali, decola pista no 0, 1-0-0 graus, 5 nós ao vento. Três, passo 120, chame Recife em 12545, solicite direto ao centro, bom voo. Muito obrigado, bom trabalho. Em 340 Teresina, acelera 9970, mas pronto, cópia. Cidera 9970, Salvador Teresina, autorizado em grivo 340, decola da pista no 0, primeira curva esquerda, perfil da saída Momo, transição Nenim, November, Eco November, India Mike, onde intercepta a rota para Zulu 20, segue o nosso plano de voo. 5043 é o transponder, o controle 120, decimal 80, cidera 9970. autorizado, 340 para Teresina, Upper Zulu 20, decola da 10, curva esquerda, Momo Nenim, transponder 5043, controle 208. Protegimento correto, vira 9970, repórter quando pronto para acionamento e pushback. Cargo 570, decolada 1-0, por gentileza, comandante, confirme as condições meteorológicas no setor. Ok, pela nossa rota aqui de navegação, a gente vai passar exatamente ao lado das formações. Tem uma justamente na proa e uma agora na posição nossa de 11 horas. Comandante, transfere o controle 1-0-8, boa viagem, Abissa 570. 208, boa. Permito, sente livre. Obrigado, até o regresso. Confirmando. Gente. Cruzando 2400 na FUCA. Bom dia, você é cargo 6570, contato radar, você é da FUCA, subou 350. Contato radar para o 370. Tango Delta, reporte cabeceira 17, alinhado, aguardando autorização para decolagem. Uno 759 Guarulhos, informação em curso a Índia. Pronto, cópia 360 Guarulhos. Prossiga. Uno 759 Salvador Guarulhos, autorizado negro de voo 360 Guarulhos, decola da pista 10. Primeira curva à direita, perfil da saída da Euleda após a Euleda Motiva, onde intercepta a rota para o Zulu 10, teto ao bater. 5046, transponde o controle 120.8, gol no 759. Transponde. 5046. Está autorizado o barulho 360, depois do 10, curva à direita após a Euleda Motiva, após o Zulu 10, teto ao bater. 5046, transponder 208 ao controle, com 759, está no 9. Gente, portão 09, informando a posse de Tabaté, segue a rota do plano de voo, gol no 759. Posse de Tabaté, segue a rota. Solo Salvador, é o Golf, Golf, Papá. Golf, Golf, Papá, Solo Salvador. É o Golf, Golf, Papá, na posição 1 Romeu, do Pátio 3 para reboque, na posição 06 do Pátio 1. Confirmando a intenção é reboque do pátio 3 para o gate 06 do pátio 1. Afirmativo. Posição 1 Romeu do pátio 3. Na posição 06 do pátio 1. Gente, aguarda. Golfo Papá. Ok, não aguarda. Mantendo a escuta. Xirão 9970 ao solo? Obrigado. Tem estimado pro pushback? Agora, para pushback é 0909. Gente, coordena a equipe de solo e aponta o táxi. Golfo, papai, estimado de 5 minutos para iniciar. Estimado de 5 minutos para iniciar. Mantendo a escuta. Golfo, papai. Gente. Serra, Tango Delta, decolado 1-5, transfere o controle, 1-208, boa viagem. Controle 1-208, obrigado, Serra Tango Delta. Serra Tango Delta. Alfa Romeo, Serra Tango Delta, contato no radar, suba ao nível 210, e da presente, após 2.000 pés, esquerda na proa de Conde. Vai subir para 210, após 2.000 pés, para o de Conde, Serra Tango Delta. Mais Gilete Romeu, por favor. Siga. Romeu, 3 no COV, decolado de Serra Índia, Eco Índia, está interceptando a BR-324, vai para Pituaçu, mais Gilete Romeu, sem interferir. Eu presente direto Pituaçu, mais Gilete Romeu. Está presente, pro direto Pituaçu, agradece o mais Gilete Romeu. Ábita 6570, chame agora o centro Recife em 12545, alterna 12685. Tem 4 a bordo, São Luís, 13h30, será o 9970, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Índia. No ponto de espera 2, 10.95, altímetro 10, 16. Autorizado o táxi via parte do ponto de espera da 10, 15, muito obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, o Sideral 9970, próximo após parada 10, está pronto. Sideral 9970, Lima, mantém o puxando zero. Lima, mantém o no zero, Sideral 9970. O Sideral 9970 autorizado, decolagem. Pistão no zero, uma centena com 5 nós. Visa decolagem da 1-0, Sideral 9970. Solo Salvador, é o Golf, Golf Papá. Golf, Golf Papá inicia e reporta para ingresso no pátio 1, agilizando o máximo possível. Ok, Golf Papá autorizado, push, ou melhor, reboque, informará no, para ingressar no pátio 1, mantendo as curvas. Golf Papá. Já no ponto de sobrevoo de Pituaçu, sem intenção de interferir, totalmente condicionado ao seu tráfego do controle, é o mais que ele é Romeu. Vicente, na escuta do controle, Romeu. Bom, 755, bom dia, chegada bom, silêncio para 4.000 pés, ajuste 1-0 no meia. O Salvador, Papa Romeu, Tago Delta, solicita o nível 190 para só de 6. 9-0, suba e mantém a Serra Tango Delta. Suba e mantém o 190 para Tango Delta. Flore, muito bom dia, será o 9970. Dia Sideral 9970, contato radar, sai da Momo, suba 340. Cadê o guarda, presidente Momo? Sim, eu preciso sair, deve ter um tráfego no setor. Vai mantendo o perfil. Com 9759, está no gate 9. 1759, 09 ao portão, correndo aqui de sol, repostar. Vai chamar para o TAC, 759. Romeu Serra Tango Delta, na presença autorizada para o Oditendo. Siga Guardião 06. Guardião 06, confirme retorno, Salvador. Gente, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, reporte o parque de todos. Para o táxi do 759 com 1981 a bordo, 3 horas 53, Galeão. 1759 autorizado, táxi via Índia no ponto de espera 2895, altímetro 1096. Índia, ponto de espera 245, 16, 1759. Uf, Golfo Papá, mantém a posição antes de ingresso no pátio 1. Gente, mantém a posição antes do ingresso no Pátio 1. Golfe, Golfe, Papá. Gente, Guardião 06, chefe seu, transponder, não recebo mesmo. Arsenal 1716, o Guardião. Guardião 06, chame agora a torre, na frequência 118.95. 118.95, obrigado. 2 Salvador, o Guardião 06. Você, Guardião 06. Passou Pituaçu, a intenção é Graé. Guardião 06. Reportará na vertical de Itapuã, Guardião. Reportando no hotel pronto, Golo 759, bom dia. Golo 759, ali em decola, pista 10, vento 100 graus, 5 nós. Ali em decola, 10, Golo 759. Fazendo o cruzamento na retaguarda da sua aeronave, o Guardião 06. Tá visual com o mesmo, seguindo a orla, o Mike Juliette Romeu já superado. Gente. Grato. Será 9970, chame Recife, frequência 12545, alterna 12685. Guardião 06, tráfego avistado, autorizado pouso, parte do Graé, direto, vento de 080 graus com 9 nós, altímetro no 06, reporte solo controlado, Guardião 06. Reportar no solo controlado, Guardião, obrigado. O destino? É novembro, direto Foxtrot, pronto, cópia. 5, desça para 2 mil pés, ajuste no 06, autorizado ILS aqui na pista no 0, reposta pisada. Nível 200, nível autorizado, plano Yankee, na radial 296, com a Gil. Plano Yankee cancela o ponto ideal e prossegue visual, da Gordon 7, bem na curva direita, fechou da saída Arbor, após direto. 5575, o transporte e controle em 1208 para Patrick Lombo Golf. Teste 06 no solo aos 32, frequência livre, bom dia. De plano Yankee na radial 296-200 de Salvador, cancele para seguir visual. O pátio é o 5? Gente, para acionamento táxi, chama a torre, 108.95 para partir pelo meu Golfo, confirmando o POB. 05, acordo, pátio 5, 108.95 a torre para acionamento táxi. Salvador, Evano 649, centro da informação Índia, solicita autorização para a Portiva. Segundo 1049, informação em curso Juliette, escute a cruza de recebimento, pronto, cópia, ponto seguro. Pronto, Bono 649. Bono 1049, Salvador, ponto seguro, autorizado em voo 360, decola da pista no zero, primeira curva direita, perfil da saída da Elleda, B10, rota up pelo Whisky 50, 5055, outro responde, o controle 120.8, Bono 1049. Pode confirmar o transporte. Afirmo, 5055. Autorizado 360 para Porto Seguro, decola da vez com curva direita, da Elleda Bridge, BDEV, desculpa, a Peruísque 50. 5055, transporte 1208, o volume 649. Correto, 05 portão, reporte quando pronto para funcionamento com spec. Sim. Esse é o meu Romeu Golf, autorizado alinhar, cabeceira 97, reporte alinhado, aguardando as instruções para decolagem. Autorizado alinhar, cabeceira 97, Romeu Golf. Amante a proa 250 para mais 5 milhas para levar informações. Autorizado desvios, após desvios, vou em Leda, o Gol 979. Desvios, vou em Leda, 979. Papá, Mike, Juliette, Romeu, informa a aeronave em aproximação para Salvador. Afaste-se com o proa sul de Simbra, devido à aeronave em aproximação. Totalmente condicionado, está afastando, Mike, Juliette, Romeu. Solo Salvador. É o Golf, Golf Papá, para informar o termo de rebote. Golf Papá, ciente, terminado, finalizado a rebote no V62, até a próxima. Até a próxima, onde? Papa Romeu, Serra Tango Delta, 61 milhas nordeste de Salvador, mantenha nível de voo 190, chame controle Aracaju na sequência 120.3. Controle Aracaju 120.3, Papa Romeu. Iguaçu 4234, Quintilha 3330, Recife. Informação em curso a Juliette, 234, Recife, 330.cópia. Afirma. Azul 4234, Salvador Recife, autorizado Recife 330, Alfa Zulu 17, a rota decola da pista 0, primeira curva esquerda, seguida saída Cuca, Jamo, Caju, 5054, eu transpondo, eu controle 120, décima 8. O Azul 4234, autorizado Recife, nível 330, via Alfa Zulu 17, decola 10 com curva esquerda, saída Cuca, Jamo, Caju, Caju. Transponder 5054, controle 20, Bispa 8. Correto, 03, Romeu, Bispa 3, e a posição é próximo do pronto, pressionamento e pushback, 4234 azul. 4234. Salvador, o número 649, disposição 5 para pushback e acionamento. O número 649, inicia contra-ataque. Repito, push e acionamento, igual no 649. O número 649, tomou ciência da informação, Juliette? Afirmou. Sete. Voo 955, na final IAVES. Voo 955, bom dia, ajuste no 0 no meio. Informo tráfego no setor sul. Com o aerocomando, decolou da 197 no perfil da ABOR. Não interfere com a aproximação. Aguarde instruções de pouso. 1755. Romeu, Romeu Golf, decolado aos 37. Mantenha o eixo, transfere o controle no 208. Mantendo o eixo, 1208, controle, Romeu, Romeu Golf. Controle, muito bom dia, é o Papá Romeu, Romeu Golf, está cumprindo o perfil da arma. Anteriormente a torre... Romeu, seu Júlio de Serra, Salvador, Manatia, mil pés, decolador no 7, primeira curva direita, corredor Axé, aciona no transponder 0125 e o controle opera em 120.8. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível voo 200. Romeu, Romeu Golf, curvando à direita, subindo, autorizado 200. Gira certo. Papa Cé, vitória da conquista, Julieta, informação em curso, Pato do Graé, pronto, cópia, nível 220. Papai, Papa Cé, Salvador, vitória da conquista, autorizado nível de voo 220, decola da pista 17, primeira curva direita, terceira saída Arbor, transição Elefa, após Elefa, direto posição Opilor e após direto vitória da conquista. 5033 é o transponder, o controle 120.8, Papai, Papai, Papa Cé. Bono 759, chame Recife na frequência 1251, alterna 1325. 251, 3325, 759. Gente, a radial ideal de saída é o Papa Romeu Fox Trot A9, né? Nicolás, esquerda direita, na próxima. Operou o tráfego da Gol, tá voltando a paralela, o Mike Juliette Romeu vai seguir para o Iguatemi. Gente, Mike Juliette Romeu. O ataque chegou no 649. Táxi. Ok. Seu

Diga. Azul 2783, autorizado diretora da Conquista, nível de voo 200, decola da pista 10, primeira curva direita, fechada saída Arbó, transição Elefa. 5051 é o transponder, o controle 120.8. A rota Elefa após direto Opiló, após direto diretora da Conquista, aguarde para o cotejamento, azul 2783. O Gol no 755, autorizado o ingresso via Juliette, posição remota 13. Remota 13. Azul 2783, coteja. Autorizado 200 Conquista, decola do 10, vai curvar à direita na saída Arbor. Transição Elefa. 5051 transponder, 1208. Arbor, Elefa, Pilar, vitória da Conquista. 2783 azul. Confirma apenas o nível copiado, não consegui compreender. 200. Correto, posição é a 3 Lima, do Pato 13, reporte quando pronto para pushback saneamento 2783 da Azul. Controle de Salvador, bom dia, vou no 649, passa 1400 na DEL. Vou no 649, contato radar na decolagem, suba via saída da DEL para o nível de voo 360. Subindo ao nível 360, saída da DEL, vou no 649. 542-34, ponto para puxa, acionamento. Azul 4234, coordenou 500 de solo, reposto para o táxi. Fechando coordenação, azul 4234. Manda da El Gol no 649. Manda da El Gol no 649. o Golfo também está com a medicina, né, presente aqui. Autorizado, Romeu, Romeu, Golfo. Autorizado, senhor presente, Romeu, Romeu, Golfo. Então, GTA ali, mantém fechando 7. Com o Papai Serra, decolado aos 47, transfere controle 1208. 208, grato, bom serviço. Controle Jet Serra, aguarde mais 30 segundos. Está para o nível de voo 050, ajuste no 016. Salvador, bom dia, papapá do Papa Serra, perfil da saída Arbor. Papapá, eco Papa Serra, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 220. De Arbor para o 220, eco Papa Serra. Bom dia. Afirmo. Gente, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0 via Índia. No ponto de espera chama 208.95, altímetro no 06. Autorizado o táxi até o ponto de espera pista no 0 via Índia, torre 12.95, altímetro no 0 no meio, óbvio, para 2, por favor. Romeu. Pista no 7, vento 1.00 graus, 8 nós. Bruno 649, chame Recife, frequenciando 251, alternando 3325. 251, 3325, bom dia, Bruno 649. Decolado 50, prossegue via corredor Axé, transfere controle 1208, tá regresso. 208, já. Patango Eco Zulu November, contato radar 59 milhas sudoeste de Salvador, mantenha nível de voo 075, reporte para descida. Papa Romeu, A meu hotel Juliette Serra mantém assim condições visuais, suba para 1.000 pés, da presente para o destino. Salvador, um bom dia, o Azul 4234, quando eles esperam no zero, pronto. Azul 4234, bom dia, linha de decola fechou no zero. O Yantor 070 graus, 7 nós. A linha de decola fechou no zero, Azul 4234. Vai manter o setor do Imbuí, mais filete Romeu afastado. Mais filete Romeu. Romeu, Hotel Juliette Serra, informa o tráfego mantendo 510 no setor do Imbuí, em Robson 44, 70. Romeu, Mike, Eco, Zulu, mantendo 500 pés na linha do litoral, mantendo em condições visuais, reporte 201 de Salvador. Caso 4234, decola 53, controle 1208. Controle Salvador 208, bom dia, Azul 4234. Controle Salvador, bom dia. Azul 4234.